Portal do Arrocha. Zeian Muni, o ferramenta. Vamos embora, Marcelo Gorori. Oficina Estúdio. Eu entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo seu ex-amor. Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou. Eu entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar. Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar. Ai, ai, ai, ai. Com um sorriso de sempre e mais de uma gargafada na mente, sou eu louco pra dizer: vem cá, bora beber. Quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas. Com um sorriso de sempre e mais de uma gargafada na mente, sou eu pensando em você. Vem cá, bora beber. Quer saber, deixa a vida apagar cicatrizes e marcas. Outra. Vamos embora, meu pai. Entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar. Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar. Ai, ai, ai. Sorriso de sempre e mais de uma gargafada na mente, sou eu louco pra dizer: vem cá, bora beber. Quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas. Com um sorriso de sempre e mais de uma gargafada na mente, sou eu pensando em você. Vem cá, bora beber. Quer saber, deixa a vida apagar cicatrizes e marcas.